a paixão sob medida. Quero dar um tempo pro meu coração, pra poder pensar direito no que eu sinto no meu peito. Mas se o destino quiser lembrar um dia, de repente de nós dois, tudo passa a ser verdade, dá seu jeito na saudade. Amo você e eu te preciso. Quero você, mas sem compromisso. E pra nós dois dá certo assim. Penso tanto em você que você só pensa em mim. Amo você e eu te preciso. Quero você, mas sem compromisso. E pra nós dois dá certo assim. Penso tanto em você e você só pensa em mim. Vida, a paixão sob medida. Eu quero dar um tempo pro meu coração, pra poder pensar direito no que eu sinto no meu peito. Mas se o destino quiser lembrar um dia, de repente de nós dois, tudo passa a ser verdade, dá seu jeito na saudade.